Boa Salvador, boa tarde. É 315 da 8. 180, 110, que é 10 de informação. Canal 6315, chega da mão, desça para nível de voo 050. Mantenha o perfil de chegada, Oxané 6315, número 4, na aproximação. Marcou. Estabilizado no ILS X-Ray Go 1643. Meia 6315, controle. Controle Go 1643, estabilizado no ILS X-Ray. Torre 1895. Ao estacionar a frequência ali. Eita proa 205. É a 315, controle. Sob de operação direita 210. Por gentileza, que o centro ainda não tem um novo plano do senhor, para que o senhor mantenha a posição e aguarde, por gentileza. 24065, pronto, copa. Pronto, cópia no 300, confirma? Afirmo. Boa, pronto. 3065 autorizado, Campinas, nível 300, decolagem da 1-0, com a primeira curva direita, perfil de saída da EL e da Bridge, intercepta por Zulu 1-6 até Bravo até Zulu e após conforme a rota do plano. A Sane no transponder 5460 e o controle apera em 1-2-0, deixa 8. Ok, então 4065 autorizado a Campinas, 300, decolagem da 1-0, com a primeira curva direita, está na EL, querida. A Belo Horizonte. 4 mais 0 aciona 1-2-0-1-3. Corretinho, pronto, pushback e acionamento confirmando o portão é o 03. Afirmo, 03. Bem, time pronto, 24065. Bora. São os visuais. Frequência livre, Zulu, Delta Zulu. Zulu, Eco Fox, frequência livre, desse condições visuais. Zulu, Alfa Zulu, bom pouso. 6315, Voiduna, desça para 3000. Voiduna, 3000. Chané 6326, desça para 2000, autorizado ele é. 2000, autorizado ele é, 6326. Prossigo. Tente 12545 e 12685. Aliás, 3192. Torre 1895. 18? 95. Ok, obrigado. Torre, o TAN 3192 vai passar o marcador embaixo travado. Tá 3192, boa tarde, aguarde pista ali para o pouso. Guarda. Confirme o código acionado. 1-648 no solo aos 49, por gentileza, agiliza a liberação à direita. Chama o solo 21-9 para o táxi. E tenha uma boa tarde. Visão direito na época, 219 para o táxi. Boa tarde, bom dia para o táxi. Gente, Zulu Bravo Juliette, direto Cairu, reporte para descer. Pouso na 10. Viva boas, 3192, na 10. O 3192, pertinho de reporte, trem checado, informa o que negar no 008. Conforme anteriormente informado, já está embaixo travado. Xané 6326, desça para 2000, autorizado ele. Autorizado ele, 6326, desça para 2000. Gol 648, ingresso Juliette, portão 02. Juliette, portão 2, gol 648. Confirme a localidade. Ed. Habilitado o localizador, 6326. 6326, torre 1895. 1895, 6326. Salvador, boa tarde, Xané 6326, 3000 oficial. É, Romeu, acho que é Bravo, aguardando o copo, confirma o padre de conta. 6326. Quatro, desça para 2000 pés, chegada à mar e ajuste no 008. San 3192 no solo 52. Livre à direita, solo 121, décimo 9. 1219, obrigado, San 3192. Controle 120, décimo 8, aciona 0165. Bravo, cabeça. Trabalho, 6326. Tráfego avistado. Pista livre, vento 090 graus, 179. Autorizado o pouso na 190. O Xané 6326. Livre pouso, Xané 6326. É 315, 2000 pés, autorizado em NS, reporte estabilizado. 2000 autorizado, reporte estabilizado, 62, desculpa. Ô, 63, eu não sei se tá passando aqui numa ponta aqui de uma Bahia. Que localidade é essa? Em termos de nome de localidade, não sabe? A sua direita, a ilha de Itaparica. Ah, não. Seria bem embaixo mesmo. É, a linha das Margaridas. Ah, ok. Obrigado, hein? Tá, Romeu, Romeu Oscar Bravo, Torre Salvador. Autorizado o táxi, chame para ingresso na pista 97, Romeu Oscar Bravo. Oceaner 6326 no solo 55, Libéria direita, na taxiway Eco, solo 121 decimal 9. Eco 219, 6326. Solo, Oceaner 6326, na Eco, na pessoa. Oceaner 6326, taxiway Alfa, reportante ao taxiway Juliette, para ingresso. Alfa vai reportante para Juliette, 6326. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo. É um helicóptero autorizado a alinhar e decolar. Vento 090 graus, 15 nós. Autorizado. Proa Nordeste, 090 graus, 15 nós. Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, evite sobrevoo da base aérea de Salvador. Bravo. Localizador, Campo à Vista, Oceaner 6395. Web 5856, boa tarde. É o número 3 para a cópia. Prepara a saída da PUCA, transição de Paraguardando. PUCA de Paraguardando. Lima Quilo Zulu, na escuta? Confirmamos o plano, agora sim, pronto, copy. IDC autorizado uma centena, decola da pista 197 com curva esquerda no perfil da saída Momo e após Momo voa direto o destino. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5477 no transponder. Romeu Oscar Bravo decolou aos 58. Chame o controle Salvador em 120 decimal 8 até o regresso. Então, só confirmando decolagem da 10, então permanece Momo, esquerda após a decolagem, Momo após direto. No pátio 3 tem livre acionamento, reporta táxi Lima Quilo Zulu. Oceaner 6326, Juliette 01, no portão. Posição. 8 para chamar o controle em 120 decimal 8 e até o regresso. Romeu Oscar Bravo. É regresso, bravo. Vitor Eck, Vitor, confirma o pátio se encontra. Autorizado por seguro, 360, decola a pista no 0 com a direita, saída da El Leda, após direto, controle 120 decimal 8, aciona 5404, Vitor Eck, Vitor. Bush, o Vitor em Cleveland. Bush, o Webjet 556, protocolo. Autorizado Natal, 350, BP Zulu no zero, decola pista no zero, curva esquerda, sai da fuga, transição de pá. Controle 10.8, aciona 5470. Natal 350, Zulu no zero, decola 10, curva à esquerda, fuga de pá, 308, 5470, 5850. Planejamento correto, repórter do Chiquete, 5850. Puxa, portátil, 4065. Whisky Yankee Uniforme. Puxa, NER 6315, confirmo livre pouso, 1900 graus, 179. Repouso, puxa, NER 6315. 3154, autorizado ele. Autorizado ele, 3154. Prossiga. Descer em condições visuais até altitude de tráfego, reporte cruzando 3.000. Passará cruzando 3.000, hotel de papá. Puxa, NER 6315 no solo 01, libere a direita na taxiway Eco, chame o solo 121, décimo 9. Direita Eco, solo 219, NER 6315. Temos boa tarde, confirmo o passo de encontro, número 2, Copa, aguardando. EBTA, autorizado táxi, chame para o ingresso. Cruzamento, ou para o ingresso. Só um minuto, aqui de pé. O Lima cruzou com o plano passe 3. Autorizado o táxi até 743, reporta para ingresso para o senhor. O Mike Delta, protocópio. Uno mil pés, Manati, autorizado, aquela pista no 7, curva direita inicialmente, corredor axé, controle 120.8, aciona 0125. Táxi 2895, Mike Delta. O Lima Kilo Zulu segue o azul, parte 1 no Indy Alpha, fonte para 2895, legal no 08. Continua no 008. 08. Perfil, Mário, no 008. Mantém o perfil. Índia, ponte perda no 02895, negão no 008, 1008, azul com a termina 5, obrigado, liberou então, Índia, 1008, lá de 805, obrigado. Paulo Salvador, 6315, liberou. 6315, autorizado, Juliette, portão 08, atento a Sênica. Cruzando o passo 3, pode ir. Batista visual 402, prossegue para 08, 6395. Maico, Eco, Juliette, protocolo. 080 para Serra Nova Tango, Quebec, autorizado, decola pista no 7, curva esquerda, sai da Momo, após direto. Controle 120.8, cena 5422. e autonomia. Acionamento táxi 2-1895, Mike Puxilete. Salvador, papapá, Mike. Vamos para Mike, 1545, não, não. 403 e possível acionamento por ponto de. Gente, estou sem acionamento, confirma a radial ideal de saída e distância do cadastro. Tá, estou seguindo para o Iberistar, passado 50 milhas. Se possível, comprou a rapaz. Serra Bravo Lima Eco. Qual o nível? 4 metros, 4 A Serra Juliette, 9BR, Yankee. Decola pista no zero, comprou a Nordeste, 500 pés no, na linha do litoral. Controle 20.8, acena 0121. Tá aí, Taparica. Chame a torre 1895 para cruzamento, mantendo a posição. Charlie. Mike, confirma o PV. E se decola do base, prossegue para a pista. Está presente e transfere para a torre, isso? Não confirma a intenção de decolar do pátio da pista. Preferência do pátio. Confirma o PV? Zero pátio, do Lima para tamanho. Está presente, torre, bom voo, 1895, ganhou para mais. Ficou no 008. Torre Salvador, TAM 3154, sinal ILS, baixo travado. Avistado. 1900 graus. 149, pista livre autorizado pouso. TAM 3154. Autorizado pouso, não 90, tá 3154. Torre Real Yankee Delta Charlie. Papatango Whisky Yankee Uniforme, decolou aos 06. Chame o controle 120.8. Câmara 208, ó. Boa tarde, bom trabalho. E vem. Delta Charlie, Salvador. Ok, instruções para cruzamento da pista. Pode, se possível, participar dentro d'água. Yankee Delta Charlie está no litoral norte. Confirme as intenções novamente. Cruzamento para Itaparica. Gente, prossiga o helicóptero, prossiga pelo litoral norte, aguarde transferência. Charlie, grato. Yankee Delta Charlie, confirmando a instrução, mantém o setor nordeste e após norte do aeródromo e posteriormente receberá instruções para seguir para Itaparica. No momento não está autorizado seu cruzamento. Ok, você tinha informado que eu tinha que ir pelo litoral, mas estou seguindo para o setor norte. Não, a instrução é para seguir para a perna do vento, da pista 90, e após será receber a instrução para seguir até Itaparica. Charlie. Salvador, papapá. 3154, autorizado pouso, 080 graus, 169. 3154. Passando Duna, 4462, completamente visual. 4462, torre 1895. 1895, bom feriado, senhor. 4462. Charlie, avistando. Então, mantenha a separação visual com o Airbus da TAM, passe a cauda do mesmo, autorizado o cruzamento para o setor sul do aeródromo. Aguarde transferência para o controle. Charlie, grato. Tomei Salvador 4462 Azul, muito boa tarde. Azul 4065, autorizado a alinhar e manter. E manterão no 065. Azul 4462, chame passando Simbra com o trem embaixo travado. Chamará 4462 Azul. TAM 3154, no solo 08, libere a direita, solo 121.9. Direito 29, boa. Salvador, papapá, Lima, papamai. Lima, papamai, Salvador. Lima, papamai, já acionado no passo 3, se possível, com decolagem de baixo, igual com a questão aqui. Decolagem pra onde? A Sierra Juliette, Mato Grosso. Gente, aguarde pra decolagem, Lima, papamai. Decolagem, tá. Aguardando, Lima, papamai. Axial, Alfonso Juliette, 3154. Imediato, cruzamento aqui do lado esquerdo da torre. Charlie. Azul 4065, pista livre. Autorizado decolar, 090 graus, 15 nosso. Livre decolagem, 065, dá 10. Azul 4462, informa o helicóptero cruzando a vertical da cabeceira 10 no momento. E um outro tráfego da companhia decolando da 10. Ciente dos dois tráfegos, 4462, passando Kimbra agora, baixado e travado. Dião 01 na linha, mantém. Cabeceira 17. Correio, Yankee Delta Charlie, levou o cruzamento. Yankee Delta Charlie, chame agora o controle 120, décima 8. Charlie, grato. Controle Salvador, é o Papa Tango, Yankee Delta Charlie. Boa tarde. Yankee Delta Charlie, 500 pés, corredor. Tá 3154, tá que se é Juliette, portão 09. Juliette 954. Quatro, 4462, baixada travada. Azul 4462, cheque o trem, autorizado pouso, 090 graus, 159. Livre pouso, pista 10, 4462 azul. Direita, sai da Sahel, Leda, após direto. Controle 120.8, acena 5504. Autorizado 240, Paranel, Leda, direto. 120.8, controle 504. Firme transponder 5504, porta push, bono 949. 5504, repórter para o público. Salvador, boa tarde, Azul 4065, decolou, sai na Israel, vida. Azul 4065, contato radar, suba ao 300. Só para o 300, Azul 4065. Na 6320, fique atento, helicóptero 500 pés próximo de Dona. Afirmativo, 6320. Whisky anti-uniforme, chame centro Recife, frequência 1251. Vai chamar o 251, uma boa tarde. Boa tarde. November India Vito, autorizado LS. Autorizado LS. Hotel India Papá, frequência livre para coordenação. Da Conde, controle 120.8, aciona 0263. Papatango Lima, Kilo Zulu, autorizado a linha manter. É porta pronto, puxa, comenta 7. Juliette Romeu, controle Salvador. Dezembro, décima 8, grato, guardião 01. Boa tarde, 4462, azul, 4462, boa tarde, taxi Alfa, Juliette, portão 03. E a Alfa, Juliette, pro portão 03, 4462. Ele não deu o retorno porque não recebeu. O senhor está aqui em altitude. Ativo. Além do senhor deixar o local que estava, também alterou a altitude sem a liberação do controle. Fique atento. Fala aí, LS 6320. Ok, autoriza o meu pé. Autorizado mil pés. Fala aí, LS 6320.